Bom, a aula de hoje, a segunda aula do curso, o tema é as paixões e os interesses, né? Eu estou me baseando nesse livro aqui, do economista prêmio Nobel Albert Hirschman. Vocês acham que já sabem que é uma matéria que se chama empreendedorismo e estratégias de negócio, né? Ótimo. E eu vou refletir com vocês uma continuação que o Hirschman faz do pensamento do Weber, né? Algumas questões ficaram em abertas pelo Max Weber, que eu tratei na aula passada, e que o Hirschman vai, enfim, pegar essas questões que ficaram em aberto e respondê-las, ou tentar respondê-las, ok? Bom, deixa eu fazer então uma recapitulação rápida da aula passada, um feedbackzinho bem rapidinho para o pessoal que não estava aí, né? As origens, bom, na aula passada, que era o empreendedorismo, né? A origem do empreendedorismo. Eu analisei exatamente como é que surge o empreendedorismo. Para isso, eu lancei mão do teórico Max Weber e de seu livro que consagrou a história da sociologia, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O empreendedorismo nasce com o capitalismo. E o capitalismo nasce com o empreendedorismo. Não é possível pensar a sociedade capitalista sem pensarmos em empreendedorismo. Essa é a chave do Weber, né? Quer dizer, o que havia exatamente? Rapidamente falando, né? Nós tínhamos uma cidade. O que era a sociedade antes do capitalismo? A sociedade antes do capitalismo era uma sociedade europeia, que nós estamos tratando aqui, né? De origem fundamentalmente católica. Só existia uma igreja naquele período, que era a Igreja Católica, e os valores compartilhados eram os valores católicos, né? O que o Weber diz? Quando surge o protestantismo, há uma ruptura dos valores. Hã? Com o surgimento do protestantismo, do Lutero, há uma ruptura dos valores morais da igreja. Hã? Até a Idade Média, quais eram os valores de riqueza, quais eram os bons valores? O que era a riqueza exatamente? A riqueza era medida pela extensão de terras. Né? Senhores feudais, muito bem. Né? Quem é o mais rico? Quem é o mais poderoso? Quem é o mais importante? É tudo medido em metro cúbico, assim. Mas você, né? Você pega a terra, você mede. Quem tem mais terra é quem manda. Perfeito? Por quê? Porque era uma sociedade agrária. Quem tem mais terra, planta mais. Quem planta mais, tem mais coisa para comer, entendeu? Para trocar e tal. Básico, certo? O segundo, né? A tranquilidade. Né? O que é a tranquilidade? Qual que é a vida boa nesse período? A vida boa é a vida com o menor esforço possível. Por que a vida com o menor esforço possível? Porque havia então uma rechaça, né? Havia uma condenação ao trabalho. O trabalho na sociedade católica antes do protestantismo era vista como ruim. O trabalho era visto como ruim. Como assim? Né? O que acontece? Para a mentalidade daquela época, não significa a mentalidade hoje da igreja, mas era naquela época, você tinha uma sociedade, essa sociedade tinha um estamento, né? Em cima ficava o rei e o papa, depois os nobres, depois os serviçais, guerreiros e serviçais, certo? Quanto mais baixo na escala hierárquica, menos importante você era. E quanto menor a sua importância, mais você trabalhava. Sabe? O que acontece? O trabalho era o preço que nós pagávamos pelo pecado. As pessoas que estavam mais afastadas de Deus, né, que nasceram pobres porque Deus quis, né, trabalhavam mais. E as pessoas que eram mais benquistas por Deus, que nasceram na nobreza, trabalhavam menos. Percebem? A lógica. Né? Então, havia o quê? Uma condenação explícita ao trabalho. Quem trabalha mais, né, vale menos socialmente e vale menos perante os olhos de Deus. Tudo bem? Há também um terceiro fator de tranquilidade, que é o seguinte: a igreja salva. Né? Quem é o responsável para você ir para o céu ou para o inferno? A igreja. Se o padre aceitou fazer a extrema-unção, amigo, você está salvo. E se Deus não escutou a extrema-unção, porque ele é um cara muito atarefado, isso já é chamado missa de sétimo dia. Se o padre também topar fazer a missa do sétimo dia, ele tira o limbo, coloca pro céu. Enfim, entendeu mais ou menos como é que funciona? Era relax. Era relax. Mas aí surge no século XV, 14 para o 15, um cara chamado Lutero. Primeiro, né? E o que o Lutero diz? Lutero diz o seguinte: amigo, a igreja não salva. A única pessoa responsável pela salvação é o próprio homem. Repito, a única pessoa responsável pela salvação é o próprio homem. Além disso, ele acaba com esses valores, né? Ele acaba com hierarquia. Porque o que ele resgata? Ele resgata o seguinte: independente de você ser rico ou pobre, de você ser nobre, rei ou servo, todos vocês, segundo a Bíblia, são iguais aos olhos de Deus. Então ele acaba também com a sociedade de classes. Todos agora, pelo protestantismo, são iguais aos olhos de Deus. Ok? Quando é que nasce o empreendedorismo exatamente? Nasce com um indivíduo chamado João Calvino. O que João Calvino diz? João Calvino atesta a teoria de Lutero: a igreja não salva, quem se salva é o indivíduo. Ok? E ele coloca uma condição. Na verdade, ele faz uma simples reflexão, né? Se a Bíblia, quem criou o mundo foi Deus, não é isso? Se Deus criou o mundo, ele sabe como termina, não sabe? Sabe. Né? Deus até escreve um livro chamado Apocalipse, onde ele diz quando é que o mundo acaba, não é isso? Então Deus sabe quando o mundo vai acabar, não sabe? E quando Deus criou o mundo, ele já sabia que você existia, não sabia? Sabia, né? Deus nunca é pego de surpresa, está no Salmo, né? Então o que acontece? Quando Deus criou o mundo, ele já sabia como o mundo ia acabar. Faz sentido ou não faz sentido? Faz ou não faz? Deus não sabe tudo? Se Deus, quando criou o mundo, sabia que você ia nascer. E quando ele sabia que você ia nascer, ele já decidiu se você ia para o céu ou se você ia para o inferno. A isso nós chamamos de teoria da predestinação. O que é a teoria da predestinação? Deus sabe de tudo, Deus criou o universo, Deus criou a história, Deus sabe como o mundo acaba. Então Deus sabe quem será salvo e Deus sabe quem não será salvo. O único que não sabe é você. Legal, né? E isso é o... E é tão lógico que isso causa uma frenesi na Europa, né? Tipo, diga. Hã? Que religião Calvino é? O Calvino, ele vai fundar o calvinismo. Ah, eu não tenho. É? Ah, senhores, eu publico em editora católica, publico em editora protestante, né? Faço palestra em bar mitzvah quando pagam. Senhores, eu... Né? É ótimo. Beleza? Então tem isso. Quem é calvinista hoje? Presbiteriano. Alguém conhece presbiteriano? Presbiterianos são calvinistas. Presbiterianos têm que acreditar na teoria da predestinação. Hã? Bom, senhores, vamos lá. Nós chegamos na teoria da predestinação. Aí o que o Calvino diz? Você já está condenado ou salvo. Certo? Significa que, independente do que você faça na sua vida, o seu destino já está decidido. Se o seu destino já está decidido, ferrou, né? Aí você está angustiado, porque você não sabe se você está salvo ou não, não é verdade? O quê? Isso está no Max Weber? Ética protestante? Hã? Ah, essa teoria do predestinação? João Calvino. Isso. Tá. Bom, o que Calvino vai dizer? Bom, estamos falando com Calvino. Bom, Calvino vai dizer: olha, amigo, você vai ser salvo ou não, tudo bem, mas há sinais. Deus colocou na Terra alguns sinais que você pode ter mais ou menos ideia se você será salvo ou não. E qual é o sinal? O sinal é... a prosperidade. Lembra disso? A prosperidade, ser próspero, significa que Deus gosta de você. Não ser próspero, há uma certa evidência de que Deus não vai muito com a sua cara. É? Hã? Mas é isso mesmo, senhores. Como? Você não vai falar sobre a matéria? Que matéria? Quê? Isso é o quê? É. Amigo, estamos lá, ó, origem do empreendedorismo, capitalismo. Max Weber, capitalismo começa com a sociedade protestante. É a origem, é a origem. A origem. Esses verão que essa origem vai acompanhar vocês pro resto da vida, senhores. Vamos lá. Na origem, ele coloca a prosperidade como um sinal. Para isso, o Calvino usa a parábola dos talentos, lembram? O Senhor dá um número X de moedas para cada um, né? Um enterra e os outros fazem o que com as moedas? Pega os seus talentos, investe os seus talentos e multiplica o seu dinheiro, não é isso? Pois chega o Senhor de volta, né? Abençoa os dois que prosperaram com os talentos e condena quem? Aquele que enterrou os talentos, não é isso? Aí Calvino interpreta da seguinte maneira: Deus deu um dom para cada um. Uns falam bem, outros sabem ganhar dinheiro bem, outros são ótimos pedreiros, percebe? Cada um tem um dom de Deus. Quando é que você sabe se a pessoa será salva ou não? Quando ela consegue pegar esse dom... Pergunta isso ou não? Quando você consegue pegar esse dom e prosperar? Ou seja, você nasce com X mais 100 reais, certo? E termina a vida com X mais 500, vai. Ok? Você pegou o dom de Deus, ele te deu, as oportunidades, ok? E prosperou. Ao contrário, se a pessoa nasce com 500 e chega, sei lá, a 400, ficou no bar, ou até mesmo. Às vezes até chegou a 600, nasceu com 5 mil, chega a 600. 600 é maior que 500, não é? Então ele ainda é mais rico, não é mais rico? É. Só que ele prosperou? Não. Isso é sinal de que é um loser. O que é o loser americano? Perdedor. Ok? Esse vai para o inferno. O que acontece com isso, senhores? Acontece que surge o empreendedorismo. O que vai ser esse empreendedorismo? Esse empreendedorismo vai ser o seguinte: eu preciso de uma prova se eu sou salvo ou não. Estão lá os protestantes calvinistas na ilha da Inglaterra e no norte da França, e diz: como é que você sabe se você é salvo ou não? Aí ele diz: vou colocar Deus à prova. E através da fé, percebe que o empreendedorismo não é nem um pouco racional nesse sentido, né? Através da fé, eu vou vender tudo que eu tenho e lançar um negócio. Isso. Vou vender minhas terras e comprar um barco. E com esse barco eu vou levar a lã da Inglaterra para a Espanha. Né? Se com o meu barco, com uma negociação, eu conseguir pegar esse dinheiro e prosperar, é sinal que Deus gosta de mim. Que eu estou tranquilo. Agora, se o meu negócio não prosperar, né? Se o barco afundar e ficar sem dinheiro, é sinal que Deus realmente não gosta de mim. E eu preciso tentar agradá-lo de alguma outra maneira, certo? Então, o que as pessoas começam a fazer? Elas saem da zona de conforto de conforto. E vão o quê? Se arriscar. Eu vivia bem na minha terra, só que na minha terra eu não posso saber se eu sou salvo ou não. Eu preciso pegar os bens que eu possuo, investir num negócio, para ver se eu consigo prosperar ou não. Percebem? Isso é empreendedorismo. Isso é uma passagem de fé. Por que isso é uma passagem de fé? Se uma pessoa for normal, ela não vai sair da terra dela, vender os bens dela, para se lançar no mundo à sorte. Percebe? Você acha que essa pessoa aqui consegue dormir bem, sabendo que vendeu tudo que tem e tendo que buscar isso com comércio? Você acha que ela come bem? Ah, mas não? Nessa época aí, quando eu estava na fé, eu acho que ele ia estar com uma maravilha. Ah, sim, sim. Sim, sim. Que nós somos a sociedade católica, né? Nós somos uma sociedade católica, por isso que nós aqui não temos essa tradição, né? O americano não, né? O americano, ou ele é winner ou ele é loser, né? Já na escola, né? Para ele ser winner, sem bem-vindos para a sociedade, ele precisa ganhar. Ele precisa pegar o que ele tem e multiplicar. Aí ele é winner, aí todo mundo gosta dele. Senão ele é um fracassado, é um loser, é um perdedor, né? Nós não temos essa cultura protestante, né? Por isso que para a gente ainda é estranho falar nisso. Bom, o que eu quero dizer com isso? O que o Weber quer dizer com isso, né? O empreendedorismo é um ato de fé, porque você se arrisca. Você pode perder tudo, percebe? E não há negócio sem riscos. Essa é a grande questão, né? O capitalismo é a sociedade dos negócios. Mas não há negócio sem riscos. Uma sociedade que se baseia numa fé, numa crença. Uma crença de que se eu trabalhar pelas minhas próprias mãos, né, eu posso enriquecer. Ok? Estão lembrados disso na aula passada? Isso aqui vai continuar com o curso pro resto em diante, né? O que acontece? Diga. E o que acontece, senhores? Há uma outra questão do empreendedorismo, né? Para terminar a aula passada, a revisão. Uma outra questão do empreendedorismo, que é o bem comum. Qual um dos sinais também que caracterizam que Deus gosta de você ou da sociedade que você está, né? Quando você se compromete a abençoar todos com sua riqueza. Como assim? Você, por exemplo, tem uma empresa, certo? Essa empresa agora é um navio que vai buscar o quê? Vai pegar lã da Inglaterra, certo? Lã da Inglaterra. E vai vender na Espanha, ok? Só que você não vai fazer isso sozinho. Vai fazer isso sozinho? Você precisa comprar de fornecedor e precisa de pessoas que trabalham com você. A característica do bem comum. Se você prospera, todos na cadeia têm que prosperar. Essa é outra lei do empreendedorismo, senhores, que nasce do capitalismo. O capitalismo empreendedorista, ele não pode ser de exploração. Ou seja, você não pode pagar menos que um funcionário trabalha. Ele diz, se você prospera, todos da cadeia, fornecedores, funcionários, e que para quem você vende tem que prosperar. Chamamos isso de teoria do bem comum. Já viram essa coisa do bem comum? Sustentabilidade. Sustentabilidade é a palavra da moda, né? É que enfiaram o meio ambiente no meio, né? Mas sustentabilidade é o bem comum, não é isso? Uma empresa que explora o funcionário, uma empresa que explora o meio ambiente, uma empresa que só quer ganhar e não quer receber, ela não é empreendedora. Percebe a sua origem? Ela simplesmente é um sistema de exploração. Ela é uma exploradora. Ok? Essa empresa é uma empresa exploradora. Ela explora os clientes, ela explora os fornecedores e por isso ela não avança, ela não deixa os outros avançarem. A riqueza só vem para um, não vem para todos, percebem? E você assim compromete toda a cadeia. Ok? Então é importante ter empreendedorismo, né? Porque ele vai criar a atual sociedade de consumo, a atual sociedade de negócios. Que se baseia em o quê? Né? Em um certo tipo de fé, né? Ok? Se você tem dinheiro, eu vou tirar parte dos meus ganhos investir numa coisa que eu não sei qual que é o rendimento, não sei qual é o futuro. Legal, né? Ah, aplicar na bolsa já é mais ou menos. Ah, aplicar na bolsa tem um problema. Qual é o problema de aplicar na bolsa? Você continua sendo explorador, né? Você continua como explorador. Porque você não trabalha. Você pega o seu dinheiro e os outros trabalham por ele, certo? Você suga o sistema. Você não contribui. Eu disse que é que o trabalho que gera a prosperidade salva. Quando o catolicismo, isso é sinal ruim. No catolicismo, quanto mais você trabalha, menos Deus gosta de você. No protestantismo, quanto mais você trabalha, mais Deus gosta de você. Você percebe que houve uma inversão do valor, né? Quando alguém coloca as suas ações na bolsa, ele está trabalhando. Qual a origem desse dinheiro? Não, a origem desse dinheiro é a exploração, né? Tem outras pessoas trabalhando na empresa, mas quem está ganhando é o acionista. Isso, para o sistema de empreendedorismo, é falido. Ok? É isso que Weber diz. Nossa sociedade, desculpa, só se sustenta. Nossa Senhora, isso é Deus. Isso é Deus. O Deus protestante, não tem nada a ver com isso. Ó. Nem protestante, vamos ser injustos. É o Deus dos calvinistas. Ok? Bom, feito esse breve, como posso dizer, introdução, recapitulação, né? O que o Richardman nos coloca? Richardman diz o seguinte, é uma questão que o Weber não tinha conseguido resolver. Qual era a questão? Bom, estava numa sociedade aristocrata, não é isso? Estávamos numa sociedade católica, uma sociedade medieval. Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça quando surge a palavra medieval? Terra. E que mais? Como? Castelo. O que tem nos castelos? Reis e? Rainhas. Soldados, não é isso? Guerras. Batalhas. Batalhas medievais. O que acontece? Isso é um valor, não é? Isso é um valor. A pergunta é, como é que nós tão rapidamente saímos dos valores aristocráticos, saímos dos valores católicos e fomos para os valores capitalistas? Essa é a grande questão. Como é que a gente fez essa passagem? Porque só a religião não justifica. Só a religião não daria sustentação para isso. Tinha que haver alguma outra coisa. Que igreja? Não. A igreja era o que nós chamamos de reacionário. O que é uma pessoa reacionária? O que é reacionário? Reacionário é o que volta para trás. O que é o reacionário? Aquilo que quer conservar, aquele que quer regredir. Percebe? Isso nós chamamos de reacionário. A igreja queria que aquilo tudo voltasse para trás, porque ela não controlava essa situação. Porque agora a riqueza não é mais medida pela terra. Quem era o maior dono de terras no Renascimento, em Idade Média? Era a igreja, não era? Por isso que ela era mais rica. A partir do momento que a terra não tem mais valor nele mesmo, que o que vale é o ouro e a moeda, o que acontece? Acaba o poder, né? Você tem um produto, esse produto não vale mais, você compra um estoque, você compra lá um monte de notebook com Core i7. Custa caro, não custa? MacBook Air, certo? Aí você estoca. Aí depois de um ano, parece que eles lançam um novo. O que aconteceu com o seu investimento? Caiu. A partir do momento que você lastreia sua riqueza em terra, rastreia todos os seus bens em terra, e a terra começa a perder o valor, o que acontece? Você leva, né? Ok? Você compra em dólar, o dólar cai, já era. Vide a Sadia, né? Sadia vai lá, compra em dólar, aí o que acontece? O dólar despenca, quase um terço do que valia, e ela quebra. É um problema, né? Que a igreja católica não queria pagar. Ok? Bom, o Richardman então vai tratar do quê? Vai tratar dos outros critérios que, paralelamente à religião, contribuíram, pessoal, contribuíram para a mudança de valor. E como vocês verão, isso tem tudo a ver com negócios e tudo a ver com empreendedorismo, né? Ele vai mais a fundo, né? O Hirschman, quando ele vai buscar a essência do capitalismo bem sucedido, porque isso é exatamente o que o Hirschman quer ver, né, Zé? Bom, a gente estuda muito em administração empresas que falem, né? E agora, e tudo aquilo que deu certo? A gente estuda o problema do capitalismo, não é isso? Destruição, globalização acelerada, desemprego. A pergunta é, bom, mas se é tão ruim esse sistema, por que ele dá certo? Por que ele continua? É exatamente isso. O sistema não é tão ruim assim. Esse é o problema, né? E foi isso que os capitalistas daquela época conseguiram convencer a sociedade. O sistema não é tão ruim. Quer dizer, pode até ser ruim. É. Não, pode ser mal direcionado, pode ser ruim. Mas é melhor do que o outro sistema, né? O que nós tínhamos antigamente, né? Vamos pegar Roma, né? Vamos pegar Roma e cristãos. Quais eram os valores mais bem cotados da época? A honra, por exemplo, né? Quer dizer, que buscava um guerreiro? Que buscava um senador? Que buscava um cidadão romano, primeiro de tudo? A honra. A honra. O que, que é a honra? O que, que é a honra? O que é a honra? Isso. Honra. A honra é definida do seguinte modo: é a atribuição que as outras pessoas conferem a você. A honra, como? É um reconhecimento. A honra é um reconhecimento. E a honra é um tipo de valor. É quanto as pessoas te valoram. Pergunta: uma pessoa só, ela mesma, pode se valorar? Pode. Vamos chegar no RH, por exemplo. Você vai para o RH de uma empresa. Certo? Vamos ver o que o Richman quer dizer aqui. Chega no RH da empresa e diz: a psicóloga diz, você está afim de trabalhar aqui? Tô. E por que você tem que trabalhar aqui? Porque eu sou foda. Minha mãe disse que eu sou do caralho, sou melhor dos três filhos. Porra, eu sou bom pra cacete, bicho. Você entende? Olha, eu canto, eu danço, eu falo inglês, fiz fisque. Level, nível A e nível B, o nível cacete de aquário, né? Eu sei andar de bicicleta, né? Faço gestão, né? Eu sou o QA, eu sou a bolacha dessa empresa. Eu não sei como é que vocês conseguiram chegar aqui sem mim. Pergunta: o que você acha que a RH vai te dizer? Hã? É, tem. As pessoas vão falar, assim, eu ouvo o que eu falo. Para uma pessoa honesta é verdade. E para um desonesto? Chega aí, propaganda eleitoral é ótima por causa disso, né? Garcia, eu sou ótimo, eu sou o melhor, certo? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, fiz rodoanel, fiz bolsa não sei o que lá e tal. Qual que é o problema desse discurso? É, isso todo mundo pode fazer, certo? Ou seja, é o que Bourdieu chama: as instâncias de consagração social são tanto ou menos eficazes quanto maior a distância entre o consagrante e o objeto consagrado. Repito: as instâncias de consagração social são tanto ou menos eficazes quanto a maior a distância entre o consagrante e o objeto consagrado. Professor, o que esse palavrão quer dizer? O que essas viadezas que você traz da USP quer dizer? Eu vou explicar. Por exemplo, você trabalha, certo? Você, qual é o seu nome? Paulo trabalha numa empresa. E o Paulo vai buscar emprego na Porto Seguro, certo? Eu vou lá te recepcionar. Aí ele me aparece com três discursos. Ele me aparece com três discursos. O primeiro discurso do Paulo é de um ex-chefe dele, que trabalha uma multinacional, conta mais no Brasil, que diz que o Paulo é um excelente profissional, um profissional com ética, com respeito, que preza pelos prazos e pela eficiência, certo? Ok? Esse diretor internacional, que agora está em Miami, dá essa carta para o Paulo. A segunda carta, né, é do professor do Paulo, né? O professor do Paulo, que nesse caso sou eu, escreveu uma carta dizendo: ó, o Paulo é um excelente aluno, um homem que gosta de prazos, Um homem eficaz que estuda e está a fim de vencer no mercado. Ok? A terceira carta é da mãe do Paulo. A mãe do Paulo diz que desde que ele nasceu, ele tinha uma luz. É uma pessoa muito especial, que dentre os três filhos, né, é sem dúvida o que maior traz orgulho para Deus e para a família. Ok? Essas três cartas na mão. Isso. Todas ótimas. Todas ótimas, hein? O cara da Porto Seguro, RH, te pergunta: olha, quero somente uma carta de apresentação. Certo? Quero uma carta de apresentação. Pergunta: qual das três cartas você vai dar? Eu acho que seria a primeira. Primeira de quem? Do diretor? Do diretor. E se você puder levar duas cartas? Você daria a carta da sua mãe e a do seu professor. E a do professor? E do professor você não daria? Tá. Ia perceber que ele sabe. Vocês dariam a carta da mãe uma vez do professor? Não? Não? Não? Você daria? Eu sou muito ligado com a mãe aqui, hein, gente? Pessoal, vocês estão rindo, mas sinceramente, vocês dariam a carta da mãe de vocês? Não. Por quê? Porque é mãe, não é isso? Mãe é mãe, porra. Não vai falar mal de você? Mãe é mãe, bicho. Sou psicanalista, eu sei que mãe é mãe, né? O que acontece, senhores? Vamos lá, vai. É o que eu falei. As instâncias de consagração social, ou seja, consagrar, são tanto ou mais eficazes quanto a maior distância entre o consagrante e o objeto consagrado. Que distância é essa? Por que a carta do cara que está nos Estados Unidos vale mais? Porque ele é o diretor de uma empresa e... Sim. Pesa mais. Por quê? O que ele ganha como gerente de uma empresa nos Estados Unidos, diretor de uma empresa nos Estados Unidos, pessoal... Qual que é o interesse dele em falar bem dele a Porto Seguro? Nenhuma, né? Não tem interesse, não é isso? Por isso vale mais, não é? Em segundo, do professor valeria mais. Eu estou dizendo isso, sou um cara que trabalha no RH. Então, pode acontecer, mas vale mais do que a mãe. Por quê? Porque a mãe está muito próxima. As instâncias de consagração social são tanto ou mais eficazes quanto a maior distância entre o consagrante e o objeto consagrado. O objeto consagrado é ele, o objeto consagrante sou eu. Eu estou muito mais distante dele, tenho muito menos interesses por ele do que a mãe. Às vezes a mãe quer expulsá-lo de casa, esse cara é um pentelho, bicho. Eu ia falar bem mesmo, percebe? É como na imobiliária, você nunca vai ligar para o ex-proprietário da imobiliária. Exatamente. A mãe tem interesse, a mãe tem o quê? Desejos, a mãe tem participação. Por isso o valor dela pesa menos. Mas nos três casos, quem é que define o valor? É ele mesmo? Não, né? É o outro. Isso. Quem define o valor da Nestlé? Quem diz que o Banco Real é mais eficiente que o Banco Santander, por exemplo? É o próprio Banco Real? É o Banco Real? Não. É o Jornal do Comércio, é o Valor Econômico, não é isso? A antiga Gazeta Mercantil, percebe? Sabe? Exatamente, né? Quem diz para você que uma coisa vale mais do que a outra? Quem diz para você que o Albert Einstein é melhor do que o Hospital Municipal de Itaquera? É o Hospital de Itaquera? Não. É a propaganda do Hospital Albert Einstein? Quem dá? As pessoas frequentam, não é isso? Percebem, o valor social de uma pessoa não é atribuído pela própria pessoa. O valor social de uma pessoa é atribuído por quem? Pelas outras pessoas. A isso damos o nome de honra. No mundo do mercado é o nome de quê? Marca e identidade. A diferença é de 500 anos, 1000 anos às vezes, né? Mas percebem que, né, as coisas não mudaram muito de lá para cá, né? Honra, identidade e marca, ok? Então, qual é o principal valor antigo? A honra. É o que as pessoas dizem sobre você, ok? Por isso havia muitas lutas pela honra. Lembra as pessoas que se matavam e tudo mais? Por que isso acontecia muito? Porque só, o que o outro dizia só importava, percebe? É muito importante o que o outro dizia sobre você. E você tinha direito de matar o outro, né? Se essa pessoa se desabonava. O que acontece? Antigamente não tinha SPC, não tinha Serasa, né? Você ia fazer negócio com um romano da Zona Leste, com um romano da Zona Sul, certo? Pessoal. Pessoal, difícil, hein? Se você ia fazer um negócio e você não tinha o Serasa, né? O que você fazia antes de fechar um negócio? Na mão. Na mão, isso. Você ia perguntar quem? Perdi referências, não é isso? Você ia chegar na Zona Sul e perguntar, qual que era o cara? As pessoas se conheciam, não é verdade? Qual que era o cara? Esse cara é legal? Chega para o banqueiro e pergunta, esse cara paga tudo bem? Paga em dívida? Entende? Hoje não, você liga para o serviço. Antigamente a gente tinha isso, percebe? Por isso que a honra era importante. Por isso as pessoas se matavam pela honra. Ok? O segundo era a glória. O que era a glória? Na verdade a vida era justificada pela glória, não é isso? O que era a glória? A glória era o seguinte. A glória e a coragem andavam juntas. O que é a glória? É ter coragem, ou seja, é se arriscar. É se arriscar para quê? É se arriscar para defender um valor. Ou um valor religioso, pessoal, ou um valor religioso, ou um valor da pátria, percebem? Isso era glória. Eu luto, eu faço uma guerra para conseguir o quê? Destacar a mim e ao meu povo. Ou a mim e a minha religião, percebem? A glória é essencialmente bélica. A glória essencialmente está em competição, ok? É um reinado sobre o outro, né? Uma província sobre a outra. É uma religião sobre a outra, ok? Isso. A morte é uma glória. A morte em batalha é uma glória. Kamikaze, isso. Maomé, não precisa ir muito. Maomé, líder dos islãs. Como é que ele morre? Ele morre em cima de um cavalo, né? Num campo de batalha, né? E é glorificado por isso. Ele morre em meio de uma guerra, como soldado. Ele morre na glória. Percebe? Isso demonstra o quê? Coragem, desprendimento de si. Percebe? Eu largo mão dos meus interesses para um bem supremo. Glória. Okay? E assim busco o quê? Colocar o meu nome na história. Colocar o meu nome na eternidade. Que pessoa não gostaria de ter seu nome no livro de história? Todos, né? Percebe? O valor era a glória, né? E o terceiro grande valor, a prudência. Senhores, o que é a prudência? Uma pessoa sensata. O que é uma pessoa sensata? Muito bem. Qual é o seu nome? Jéssica? É Dayana. Dayana? Dayana, muito bem, Dayana. Dayana, qual que é a regra básica da virtude da prudência? Senhor, Dayana, errei de novo? Qual que é a virtude básica da prudência, senhores? A prudência tem dois pilares. Primeiro, vou fazer uma ação, certo? Por exemplo, eu vou vender minhas terras e comprar um barco para negociar, ok? Ou vou gastar minha poupança para isso? Primeiro, perceber se a ação tem valor em si mesmo. Ou seja, é realmente importante ter um barco? Ser cauteloso, né? Ser cauteloso, né? Isso é cauteloso? Ou seja, isso tem sentido nele mesmo, essa atitude? Primeira pergunta. Segunda pergunta, né? Quer dizer, essa ação que eu vou tomar, ela participa da seguinte regra? Ou seja, ela vai me trazer muito mais benefícios e muito menos gastos? Ou seja, eu vou trabalhar menos e ganhar mais? Prudência, percebe? Eu vou ter menos dor e maior ganho, né? Percebe? É que é a prudência, né? Assim, a menina te chama para sair, ok? Aí você tem várias opções, você vai falar onde jantar para ela. Aí você pode levar desde ela no sujinho, na Consolação, certo? Até levá-la no Haskell, na Paulista, ok? no rasgo da polista. E você tem bala na agulha, ok? Pergunta é: quais são os critérios que você vai utilizar para levá-la ou no sujinho da consolação ou no raspa da Paulista? O quê? A mulher, o que significa essa mulher vale a pena, entre outras coisas? Você vai gastar o seguinte: qual é o seu objetivo? Deixa, senhores. Seu objetivo? Hotel e Pinheiros. Ok? Estratégia 1: sujinho. Certo? Isso poderia ser trocado por negócios, né? Contratos. Mas eu sou psicanalista, sou bem sincero. Então eu peço desculpas, mas eu vou funcionar com você. Segundo, raspa na polícia. Além de negócios, fico escutando sobre a vida sexual das pessoas. Acontece, né? Tá. Pergunta: aqui você vai gastar 100, aqui 350. Eu sei porque eu já fiz o cálculo. Certo? Tem esses dois gastos. Qual é um dos critérios prudentes que você usará para levar ou ela aqui ou ela aqui? Como? Não, prudência, prudência. Você quer ganhar mais e gastar menos, não é isso? Ao menor esforço. Como? Ok? A pergunta é: vou ensinar para vocês, senhores. Olha, negócio. Se o negócio está quase certo, percebe? O negócio já está rolando. Já rolou os toques mamilares, né? Uma troca lingual esofagal e tal, né? O que acontece? Qual a probabilidade disso acontecer? Maior, né? Se está mais garantido, você acha que tem que investir 100 ou 350? 100. A opção sua é o sujinho, ok? Agora, diga. Você vai morrer virgem assim, garoto. Tem que empolgar, tem que trabalhar. A não ser que você pegue uma mocreia, aí vai pra 100, assim, tipo. Mas em outras, em quarta de paribus, como diz na economia, né? Prudência, ok? Agora, se a mulher só joga aqueles olhares, é meio classuda, né? E ela não é muito afeiga inicialmente a toques, né? Enfim, né? Mais difícil, né? Mais difícil. A opção A, levá-la no sujinho? Não. Qual que é a opção que você vai usar? B, rasga. Mais, não é isso? Para agradar. É? Percebem? Porque o objetivo seu é esse aqui. A meta, o target. Target, hein? Pode dizer que não falo sobre o mercado? Target. Olha só. Target. Case 1. Vocês estão acostumados com a palavra case, não estão? Case 1. Motel, né? Percebam. Prudência. Prudência. Mas o que acontece, senhores? Acontece que glória, acontece que honra e prudência às vezes se colocam como entraves na sociedade capitalista. Por quê? Primeiro, glória e honra. Lembra que eu disse para vocês que as pessoas se matavam pela honra? Então o que acontecia? Havia muitas guerras mesmo, né? Havia guerras entre irmãos, havia guerras sociais, né? Por quê? Tudo por causa da honra. Então a honra era uma coisa que Deus até aplorava, certo? Deus em honra e tal. Mas a honra tinha um custo muito grande. Às vezes você podia se comportar muito bem. Você tem uma irmã, tem uma esposa, mas se chega um cara que bulina sua esposa, isso não tem nada a ver com isso, percebe? Você evitou, fez tudo direitinho. Mas o cara vai lá ficar bêbado e mexe com elas. que você tem que fazer numa sociedade medieval e renascentista? Isso. Tem que ir pra guerra, meu amigo. Tem que... Coragem. Tem que pegar a mão do peito, mostrar que tem aquilo roxo, pegar a espada e inventar um armário de 20 metros. Né? Tudo em nome do quê? Da honra. Sua e da família, certo? Nome. Pergunta. Se as pessoas continuassem nesse sistema, seria possível a vida de uma sociedade capitalista industrializada? Não, né? Está numa empresa, o cara bulindo, não sei o que lá, começa a se matar dentro da empresa. É possível isso? Então a honra parece um valor que dava problemas, né? E a glória? A glória, a glória é legal. Tem um rei, e o rei quer entrar para a história, rei de Portugal. Lembra do rei de Portugal? Rei de Portugal, que não gostava de mulheres, por isso era louco. O que, que ele faz, né? Dom Sebastião. Ele diz assim: agora vou entrar para a história. Vou pegar todo o exército de Portugal, homens, mulheres, homens, garotos, tudo mais, e vou fazer o quê? Lembra o que Dom Sebastião fez? Não, colocou todos em vários barcos e foram para onde? Para Jerusalém, matar os árabes. O que estava movendo ele? Glória, não é isso? O que aconteceu com a população? Isso, exatamente. Percebe, senhores, muda o rei, muda o sistema de glórias, quem leva? Pessoal, certo? Pergunta, você pode ter um comércio num país que está sempre em guerra? Será que as pessoas realmente gostavam de, em nome da glória de Deus, de, em nome da glória do rei, entrar em guerra? Perder os filhos, perder a família? Porque era bonito, né? É bonito, é legal. Mas você acha que as pessoas gostavam? Será que elas não ficavam com o saco cheio? Ficavam, né? Bom, o que acontece? Esses valores, o que acontecia? Começavam a minar. Estavam começando a minar. E o que surge no lugar? Surge no lugar o discurso capitalista. Surge no lugar o seguinte, né? As raízes do pensamento burguês. Né? O que diziam as raízes do pensamento burguês? Né? Dizia o seguinte: as pessoas se movem pelos interesses. Olha, as pessoas, deixa eu fazer um quadrinho aqui. As pessoas se movem pelos interesses. Maquiavel. Maquiavel, que estará no site lá, no textinho dele. É. Cristãos e antigos, né? Honra, glória, prudência. E o cara só coloca um valor aqui: interesses. Mesquinhez. Poder. Aí eu disse o seguinte: olha, amigo, as pessoas se movem pelos interesses, sabe? Uma pessoa que morre pela honra, no fundo o que ela quer ter? Quer se beneficiar, a própria imagem, não é isso? É. Uma pessoa que morre pela glória quer entrar para a história, não é isso? É. E a pessoa que luta pela glória, no fundo, no fundo, vamos falar a verdade. O que ela quer, no fundo, no fundo, são as terras do inimigo. Né? Quer levar o seu, certo? Enfim, a prudência e as pessoas realmente têm interesses, né? Elas querem gastar menos e ganhar mais, ok? O que ele vai dizer? Olha, senhores, isso é importante. Senhores, isso é importante. Aqui há várias regras que a igreja coloca de como se deve agir. Se deve. O que quer dizer? Olha, no mundo tem várias pessoas querendo palpitar sobre a sua vida. Isso ele escreve para a carta para o rei de Médici. Olha, está cheio de pessoas para dar dica. Como alinhar se faz bem. É importante você ficar bem porque você vive mais 20 anos. Olha, faça poupança, não tem isso? Qualidade de vida, vai para o mato uma vez por mês, não tem isso? Tem várias pessoas que estão o quê? Regras, né? O bom administrador é aquele que lê a Bíblia pela manhã. Não tem isso? O bom administrador é aquele que lê Kotler pela manhã. O que quer dizer? Olha, senhores, isso é o mundo ideal. E o mundo ideal, sempre leva a problemas. O mundo ideal sempre leva a problemas. Você sabe que tipo de problema leva? A empresa ideal, né? Empresa ideal. Vocês já viram isso, né? Aqui já falou o quê? Empresa real. Qual o problema de viver no mundo ideal, senhores? Qual é o problema de viver no mundo ideal? Não tem como, né? Primeiro, você não atinge seu objetivo. E segundo, que traz o quê? Muito mais problema do que solução, não é isso? Qual é o problema? Vamos pensar em modos ideais de vida. Né? Vou pegar um caso de uma paciente, por exemplo. A paciente que chega a 10 anos de casamento, né? Ela procura o doutor, que sou eu, para a separação. Ok? Chega a paciente, 10 anos de casamento. É bom colocar a senha porque as pessoas não acessam o site. Elas não vão saber que são exemplos de aula. Ela diz: olha, doutor, tô com um problema, doutor, eu quero me separar do meu marido. Doutor, ele é um mentiroso, doutor. Doutor, 10 anos atrás, quando eu me casei com aquele garoto, né? Lá em Heliópolis, ele me disse: linda, passaremos os nossos 10 anos de casamento em Paris. Promessa. Mundo ideal. 10 anos de casamento em Paris. Não é a meta ideal? Legal, né? Pô, do caralho. Mas doutor! Aquele safado não cumpriu, não, doutor. Aquele safado completou 11 anos de casamento, vai completar agora em setembro. E eu não vou para Paris, doutor. Hã? Doutor, a gente saiu de Heliópolis, foi pro Jabaquara, agora a gente tá no bairro da Vila Mariana. Aí você tá pensando, ele era pedreiro, agora é taxista, né? Enfim, fez o que ele quis, deixou de ser pedreiro e foi taxista agora. Tivemos 7 filhos. E agora nós podíamos o quê? Comemorar isso em Paris. Mas ele não quer me levar para Paris, senhores. Vou me separar. Senhores, vocês não precisam estudar Freud para saber qual é o problema dessa mulher, não precisam? Qual é o problema dessa mulher? O problema é o marido dela? Não. É ela, ótimo. Ansiedade. Não precisa chegar tão perto. Qual o problema dessa paciente, senhores? É? Ela? Mas tem interesse. Que interesse? Viagem. Essa viagem constitui o que para ela? Um ideal, senhores. Um mundo ideal. O que acontece? Ela tinha um ideal. Ela viveu 10 anos de casamento. Senhores, ela viveu 10 anos de casamento sonhando com Paris, com um ideal. Com a lua de mel perfeita. O casamento dela só valia a pena se ela fosse para Paris, senhores. O que acontece, senhores? Não. Então, o que, que, o que, que é essa sua pergunta, senhores? A sua pergunta é o que Maquiavel diz. A empresa, assim como o mundo e o governo, tem que basear o quê? Na realidade e não na fantasia. Pergunta: desde quando a mulher que não trabalha, cujo marido é taxista e tem 7 filhos, vai passar um mês em Paris? Nunca, cacete, nunca! O que que acontece? Às vezes, é ela, amigo. Se a gente colocar o lápis aqui. Tem empresa que coloca a seguinte meta, né? Matar a fome do mundo. Já viram isso? Vamos acabar com a fome do mundo, né? Que meta, que tipo de meta é essa? Uma meta ideal. O que está dizendo para você? O que Maquiavel quer dizer para você? Oh, amigo, a vida se constrói no momento. A vida se constrói na realidade. Não adianta você fazer projeções de uma empresa perfeita, de metas perfeitas, de quanto você tem que vender, né? Não adianta ficar lendo regrinhas da Bíblia, ou regrinhas de escultores. Olha, faça isso e se dá bem. 10 lições para ser líder, né? Gente, eu toco nesse assunto, né? Você realmente acredita que um livro sobre 10 lições para ser líder funciona? Cada um tem seu. Nem é isso, cara. Se fosse fácil ser líder, todo mundo seria líder, cara. E aí quem seria liderado? É que nem senhor e escravo, né? Senhor de escravo e escravo. Pergunta: quando a gente acabou com a escravidão, existia senhor de escravo? Não, por quê? Porque não existe a porra de escravo, você entende? Agora, se você é, todo mundo é líder, líder é bom e todo mundo é líder, onde está o liderado para mandar? Não tem, percebe? Então, o que o Baqueca está dizendo? Toda vez que te empurram num curso de administração, regrinhas, livrinhos com metas, com target, com flechinha, de como você deve fazer para que o mundo funcione, você vai se dar mal. Por quê? Porque isso tudo é ideal. A vida como ela é, não funciona assim. A vida como ela é sempre inédita. Não tem regrinhas para a vida, senhores. Não tem formulazinhas para a vida. Não tem parábolas para a vida. Quer ver um exemplo interessante disso? Vamos por um exemplo. Vocês vão entender agora Maquiavel. Eu espero que, se vocês realmente tiverem um mínimo de intelecto, vão ver a fria que te meteram até agora. Avenida Paulista, 2004. Avenida Paulista, 2004. Protesto de professores na Paulista, ok? Avenida Paulista. Fecharam o trânsito. Contexto. Professores fortemente armados com papéis de cartolina, né, protestam de forma violenta em frente ao MASP, ok? Solução que o governador Mário Covas utilizou? Isso. Joga a cavalaria da PM em cima dos professores. Precisa de um cavalo para ter cartolina, percebe? E aí você, em 20 minutos, liberou o trânsito na região. Pergunta: se você é um cristão, se você se move pela honra, pela glória, pela prudência, o que o Mário Covas fez, está certo ou está errado? Deus aprova isso? Deus diz que você não deve, quando a pessoa reclama de você, você não deve dar porrada nela, é isso? É, né? Então, se nós olharmos para o viés da Bíblia, seja o cristianismo, seja o protestantismo, até mesmo pelo Islã, ele está certo ou ele está errado? Está errado. Pergunta: ele foi condenado pela população? Não, foi reeleito, né? Por quê? Porque ele resolveu o problema do trânsito. Exatamente. Por quê? Porque o professor é uma categoria social que no Brasil ela é desprezada. Então, meter porrada nos professores para liberar o trânsito é uma medida sábia ou não sábia para o Maquiavel? Sábia. Mário Covas continuou no poder? Mário Covas resolveu o problema? Mário Covas foi aplaudido? Então, dar porrada em professor na Paulista, nesse caso, é uma boa atitude, não é? Aí você leva. Aí o que acontece? Aí se conta esse case e você diz: ah, você tem que escrever um livro, cara. A regra é a seguinte: meter porrada em professor, legal. Você entende? Vamos virar isso numa regra. O professor protesta, mete porrada neles. Uma regra universal, o que vocês acham? Será que funciona? Alguns anos antes, 1981, cidade, Paris, O então ministro da Cultura da França, no dia 7 de maio de 1981, declara que as universidades públicas serão privatizadas e haverá toda uma reestruturação do ensino no país, ok? O que acontece? 7 horas depois do comunicado na mídia, os estudantes vão para Champs-Élysées. Champs-Élysées é uma praça finíssima, né? Onde se faz protestos, onde tem, entre outras coisas, alguns pontos importantes do governo. Os estudantes e os professores vão para Champs-Élysées, 7 horas depois. Ok? O que que acontece? Ele já estava prevendo isso, né? O que que ele faz? Manda fechar a praça Champs-Élysées e empurram, lá embaixo, empurram os alunos e criam uma muralha em volta da praça Champs-Élysées. E impede professores e estudantes de protestarem. A força, ele realmente fecha e não deixa entrar. O que acontece? Uma boa atitude? É até mais leve que o caso brasileiro, né? Bem mais leve. O que você acha que aconteceu? Ele foi aplaudido? Não. Não. 9 horas depois, ou seja, 2 horas depois desse incidente mediatizado, há uma greve geral em Paris. 12 horas depois, o exército, indignado porque o governo não deixou os alunos e os professores protestarem, começa a disponibilizar ônibus e tanques de guerra para que as pessoas do interior possam vir protestar. Às 16 horas depois do pronunciamento, já se fala em impeachment do governo. 22 horas depois do comunicado, o ministro e toda a equipe da cultura é demitida. Percebe? Ser agressivo com professores e estudantes na França funcionou? Não. Por quê? Porque lá os valores são outros, percebe? O que aconteceu? Aquela regrinha que varia lá, aquele case, aquele estudo de casos, era muito bom para Paulista em 2004, percebem? Mas não era bom na França em 2001. O que o Macabeu está querendo dizer para você? Entre outras coisas. Não existem fórmulas mágicas, Diego Príncipe, para você administrar uma cidade. Não existem umas fórmulas mágicas para você administrar o comércio. É você que tem que ter o quê? O bom juízo, saber o que as pessoas querem e atingir. O que você deve olhar? Você não deve olhar valores ideais. Você deve olhar o quê? Para os interesses das pessoas. Só negócio bem sucedido se você o quê? Olha para os interesses das pessoas. E ele propõe uma outra fórmula. Antigamente você não tinha um gabarito, um livrinho de administração que ensinava você a fazer tudo? Ele fala assim, olha, tudo isso que você tem aí, manda enfiar em algum lugar, assim, tipo... Coisa mais simples, sabe? Maquiavel, ele é bem prático. Ele vai falar, olha, existem os meios, que são as ações, certo? Existem os fins, ok? As finalidades. O target, ok? Vocês usam a palavra target? Não, né? Eu queria dizer, como é que eu penso numa ação? Eu faço o seguinte, simplesmente, você não precisa consultar o Philip Kotler. Você olha para ele e pergunta, olha, qual é o meu objetivo? E quais são as ações possíveis? E aí o que você faz? Você escolhe a melhor ação para atingir o objetivo. Se você é um político, qual que é o objetivo final? Manter o poder. Se você é um político, qual é o objetivo final? Manter o poder, cara. Que povo, cacete. Quando é que o povo é importante? Eleição. Quando? Na eleição. Por quê? Porque ele te ajuda a manter o poder, certo? Agora, e se eu puder manter o poder sem eleição? E se eu puder manter o poder sem eleição, por exemplo? Certo? Então o povo não é essencial, é? Exatamente. Ok? Então o que você faz? Qual que é a ação boa ou ruim? A ação boa ou ruim é aquela que faz com que você chegue a certos fins. As ações, os meios que você utiliza vão justificar o quê? Vão justificar o quê? Os fins. Ah, fiz uma ação que estava no livro e não deu certo. O erro do livro é seu. Seu, né? O cara vendeu o livro. A finalidade dele foi a coçada. Você que confiou no livro se ferrou, né? Percebem? O que, que é isso, senhores? E para ele, como é que você consegue acertar o alvo sempre? Que horas são? Que horas termina a aula? Cacete. Vamos lá, vai. Quando é que você consegue atingir? Quando você toca nos interesses. Vocês estão entendendo até aí ou não? Estão entendendo? Pessoal, tem quanto tempo? Uns 2 minutos, é isso ou não? Quanto tempo eu tenho a mais? Hã? Faz 5 minutos, é isso? Tá. Pessoal, o que propõe então o Maquiavel? O Maquiavel vai propor o seguinte. De sexta ele vai para a religião de bater com. Já viu esse tipo de pessoa? Eles adoram periculosidade, certo? E o padre vai dizer: olha, as pessoas são mesquinhas da natureza, são perigosas, querem poder. Só que ele tem uma coisa, seu amigo: se você começar no mundo ideal, é claro que essa parte do humano é um problema, certo? Mas. E se nós, através de interesses, transformássemos o problema em solução? Entenderam o que está querendo fazer aqui, senhores? Isso é um problema, não é? E por que a gente não transforma o problema em solução? As pessoas não querem ganhar, são mesquinhas. Solução. Por que não incentivar isso? E a gente vai isso através do trabalho. Se a pessoa gosta de ganhar, ela vai ser vendedora. Ela vai ser empresária, por exemplo. Ela vai ser mesquinha, vai. Você prefere ficar regulando batata? Você prefere ficar controlando ele com a polícia, com a religião, mandar um papo na casa dele todo dia? Ou você prefere fazer um climão de uma empresa e vai buscar recursos para o reino? Isso é uma opção melhor, né? O cara é perigoso. O cara gosta de uma confusão. O cara gosta de viajar. O cara pegava uma armadura e saía até no Egito guerrear. O cara, ele gostava de andar, sair, dar porrada, discutir, peidar. Tem pessoas assim ou não? Por que essas pessoas, por exemplo, viram vendedores? Entendendo o que está acontecendo aqui? É, exatamente. O cara vai sair de casa com o carrinho dele, vai visitar vários lugares, vai ganhar o seu dinheirinho mesquinho lá, vai negociar e tal, cobrar na escala, percebem? Então o que acontece? Se você coloca a polícia e a igreja em cima desse cara, você tem um custo social, não tem? Você gasta dinheiro. Mas se você tem dinheiro para ele fazer exatamente isso, ser perigoso, ou seja, vender, sair da sua terra e tentar dinheiro, conseguir dinheiro em outro lugar. Você faz o quê? Você investe no interesse, o resultado não é melhor? Poder. Tem poder para todo mundo? Não, né? Puta, fodeu. A pergunta é, lembra matar essas pessoas que querem poder e ameaçam o trono? Ou deve investir para que essas pessoas criem grandes conglomerados, empresas? Dizia Maquiavel. Por que não deixa essa pessoa criar uma empresa? Ela tem funcionários, quer ver? Ela pode montar um exército de vendedores para competir contra a empresa, percebe? Ao invés dessas pessoas competirem com reis, ao invés dessas pessoas quererem o poder político, elas podem criar uma empresa e criar um império comercial. É claro que isso é bom para os olhos de Deus. Só que Deus não dá um jeito nisso aqui, né? Então faz o seguinte, ao invés de tirar mais de problema, a gente chama de solução. Pergunta, é melhor ficar controlando as pessoas que têm desejos de poder, ou é melhor incentivar essas pessoas a criar seu próprio poder empresarial, no mercado? Essa é a grande transição que o nosso amigo Maquiavel vai fazer. Se existe problema, eu posso transformar um problema em solução. Se eu souber o quê? Mexer com os interesses das pessoas. Se eu souber qual é o interesse do meu cliente, do meu fornecedor, do meu funcionário, e souber mexer muito bem com isso, e renegar o discurso moral, renegar a Philip Kotler, renegar todas aquelas grandes regras que as pessoas impintam para você, né? Isso é bom, isso não é bom, e assim por diante, o que eu posso fazer? Posso construir o quê? Soluções. Eu posso fazer o quê? Organizar essas pessoas de tal modo que esse problema dela possa virar uma solução para mim. Estão compreendendo o que quer dizer? Qual que é a chave disso? A chave são os interesses. Se a pessoa é mesquinha, fala assim, amigo, você pode ganhar muito mais. Se você, ao invés de ficar tentando regular o pão em casa, né, brigar com o seu vizinho pelo canto do gramado e tal, você pode pegar isso, você pode sair vendendo Yakult. Você vai vender Yakult, vai vender com os professores, você vai discutir com os caras na porta de casa querendo vender. Né? Pode montar o seu império, uma empresa, com funcionários que você pode mandar. Está entendendo? Não é legal isso? E essas pessoas acham o seu lugar no mundo. Isso, para o nosso amigo Hirschman, né, são os fatores que vão contribuir para que eu saia de uma mentalidade clássica, uma mentalidade aristocrática, e vá para a mentalidade do capitalismo. No capitalismo nós mexemos com o quê? Com os interesses das pessoas. O que o negócio mexe? Com interesses. Okay? Não há fórmulas prontas. Né? As pessoas são as pessoas. Sabe? Eu só faço a coisa dar certo quando eu toco o quê? No âmago. Quando identifico o interesse e ofereço uma solução. Se eu faço isso, eu prospero. Se eu faço esse empreendimento, eu consigo fazer o quê? O meu negócio prospere. Percebe? Transformar problemas em soluções. Eu vejo que tem assessoria ética, né? Existe o canalha. As empresas podem enviar o canalha, né? Ou podem contratar uma assessoria ética para isso. está sendo um problema mercadalista, uma solução, mas para mim, para a empresa. Para todo problema, uma solução, senhores. Ok? Bom, eu teria mais coisas hoje, mas, enfim, o tempo acabou. Certo? Só lembrando, então, deixa eu desligar aqui. Só lembrando vocês, essa aula, assim como as outras, estão no site.